Comandou, Bono 229, feedback na mesa. TAT 3 autorizado, time táxi. Porterá. No chame Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Trabalhar Recife, decimal 1, alterna 1235, chame a 251. Aqui é o Mike Zulu Yankee, Ninja. Prossiga. Solicitação de reboque da remota posição 12 para posição 8, Pátio 1. Muito obrigado, reporte eterno. Obrigado. Táxi 1229, alterna Campinas, 4 horas e 20, 181 a bordo. no ponto de espera 1895, 1012, boa viagem, no 229. Afirmativo, pode ser esse patrulha aí, no ponto de espera 295, agradece, ó, pode ser, bom, no 229. Só um minuto, 3399. Mike, o Lula Yankee na escuta. Mike, o Lula Yankee na escuta. Possível. Aguarde para o início do reboque da aeronave, aguarde, mantém a posição. Ok, obrigado. 3399, remoto no 4, autorizado, chame táxi. Salvador, já pegou a 3399. Só mais 3 segundos, o 40-40. Sem problema. Mais um aqui na escuta? Ainda na escuta. Gente, eu tô ciente que já iniciou. É, pode finalizar o Luiak. Do Índia. Ok, obrigado. O 3399, aeronave da companhia já iniciou o reboque, à sua esquerda. Assim que ela livrar a retaguarda, inicia e chame para o táxi, 3399. Matheus, ela puxou com a cauda para o 62 e acho que já está até livre. Ok. 40-40, pronto? Agora. Confins 360, VOP 021, decola pistola 0, direita, Arbor 1, Elefa, 5470, transponder, controle 198. Confins 360, VOP 021, rota do plano, decola 0, curva direita, Arbor 1 com Elefa, 5470, transponder, 198, controle, 4042. Correto, chame pronto na 3, flashback pela meta. No 229, autorizada a linha decolar, pista no 0, vento no 20 graus, 89. A linha decola, senhor, no 229. Salvador, Mike Zulu Índia informando o Terminal 28 do Reboque, obrigado. Gente do Terminal Zulu Índia, boa noite. Iniciei de imediato? Não. Gente, é que a aeronave da TAM no setor sul já vai iniciar o táxi. Então aguarde só um instante, o 40-40. Tá. 9, decola. Voo 12229, contato radar na decolagem, subavia, saída da Elcar, nível 360. Linha da Elcar, 360, voo 229, pode voar, Lida. Após 2 mil pés, autorizado, Lida. Após 2 mil, Lida, voo 229. Já está pronto aí, azul, parece. Não, vou deixar a gente sair. Tete, só mais um, alguns instantes do 4040. Pode. Bate 1 aí de ponto de espera, 1895 e 12. Boa viagem. Azul 40, 40 para o Lutano e Itaguaí, iniciando 3, chame táxi. Pode ser na Itaguaí, nove, autorizado a LED, colapso turno 0, vento no 3, 0 graus, 1 no 3, 9. Pouso 229, mantenha a lida inicialmente e chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 12835 e solicite ao centro. 251, 2835, obrigado, bom dia. Tanto 3399, decolada 57, controle 198. Obrigado, bom dia, Tanto 3399. Salvador, bom dia, Tanto 3399, cruzando 1310. Tanto 3399, contato radar circulagem suba via saída da EL para o nível 340. Estimativo, via da EL 340, solicita da presença. Dael ou Leda? Obrigado, Leda. Obrigado, Leda, 3399. Azul 4040, pontos, parada 1040. Azul 4040, autorizado LED, colapso 0, vento 130 graus, 119. Ali decola 10, Azul 4040. Prossiga, Oscar Charlie Alfa. Informação bom. 3597, a sua identificação. Mantenha a proa de Alagoinhas para a chegada a Bonfim. Desça para o nível 050, ajuste no 0 no 3, após a Lagoinha, está autorizada para o A Sierra Vista 367. 050, descida, após a Lagoinha, após o Sierra Vista 367. Sierra Vista 367. Controle azul 4040 decolou, passando agora 1500 pés. 4040, contato radar de decolagem subavia Aboruno para o nível 360. Aboruno para 360, 4040, azul. Janeiro, acho que eu te aliado, prossiga. Autorizado, reporte ao término. Salvador, bom dia. É o Janeiro 6075. 6075, Salvador Congonhas, aguarde de Copa, Padael, preparado. Na 3399, chame Recife, na sequência 1251, no alterno 128, decimal 35. Obrigado, bom dia, alterno 3399. Bom, 9916, acione identificação. Terça via, chegada Ponte para o nível 060, ajuste no 0 no 3. 961, no, bom dia. Salvador Galeão, guarda-copo, Padael. Você escuta, Padael. azul, 4040, chame Recife no 288, alterna no 2690. 288, alterna 260, azul, 4040. Bom dia. Como sete só indicada? 299-16 e redução de velocidade para 2409, vai seguir tráfego 15 milhas à sua frente, o Airbus 319. 2409, 3517, desça para 4000 pés, na Proterra Vita 367, está autorizado o início do procedimento à aeronave. Para São Paulo, 360, Escola da 10, Israel, Mótima. Aí o uniforme durou até 4, depois uniforme 10 até Pulbado, depois uniforme durou 16 até Pode, daí conforme a rota, transponder 5505, controle 1208. Saída da Aurea da Morte, chame pronto na 10. Chama lá. Ficou passando a Nicar 6225. Na 6225, contato radar 75 milhas, nordeste de Salvador, vou na Proa de Bonfi para a chegada Bonfi, ajuste no 0 no 3, reporte unidade descida. Voando, bom, fica presente, reportará a idade de descida, Chanel 6225. Bom dia. Controle Salvador 6225 para descida. Canal 6225, desce para nível 060, ajuste 10 no 3. 060, ajuste 10 no 3, 6225. 9857, decola pista 10, primeira curva direita no perfil da Dael, Leda e Irume. 5503 do transponder, controle em 119.80. Autorizou Galeão 360, via rota do plano, Upper November 857, decola 90, curva direita no perfil da Dael, Leda e Irume. 5503, transponder 198 ao controle. 19961. Correto, chame pronto na 2. Vai chamar pronto na 2. 9 16, desça para 4.000 pés, na Prouse do Serra Vitor 367, autorizado procedimento RNAV e reporte estabilizado. 4.000 pés, na Prouse do Serra Vitor 367, autorizado, estabilizado, volume 9.9. Estacionamento Gol 961, Lutano 2. Cuidado, time táxi. Autorizado, dois homens. Salvador, Azul, Alpinhas Tango, bom dia. Quem é que está? O Azul, Alpinhas Tango, comunicação baixo 3, solicito autorização para reboque até o baixo principal, posição número 1. Está 35 no 7, complete a final de chame torre 118.95. Canem 6225, desça para 4.000 pés, ajuste no 013, vou na Pro Serra Vitor 367 da presente. 4.000 ajustado no 013, vou no 367 da presente, 6225 do Xanem. Salvador, 135 no 7, 8. 135 no 7, ajustado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 7 nós. Pouso autorizado, 135 no 7. Senhor, principalmente para teste do sistema 1. Obrigado, bom dia. Bom dia. Desacionado o procedimento 99, tudo bem. 199-16, complete a final de chame torre, 118-95. 18-95, era até declarado. Direita Índia, Ponte Pé 1895, V13, boa viagem. Direita Índia, Ponte Pé 1895, V13, obrigado, bom trabalho. Continua a aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 0 ou no 3. Aguardando, 99 no 2. 99 no peito. Bom, Salvador Azul, alcançando, pronto para ingresso no pátio principal, com destino à posição número 1. Autorizado até a 01. Obrigado. Bom dia, ponto 090, voo 9961, no seguinte da aeronave na final. 091, após o pouso da aeronave na final, ali mantém no 0. Após a aeronave na final, ali mantém no 0, 1961. Voo 9916, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 79. Livre pouso na 10, voo 9916. 5 no 7, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Doutor Salvador, Xanair 6225, vai cruzar. Meu, está autorizado por procedimento? Xanair 6225, a partir de árbitro 367, está autorizado o procedimento. Iniciando pelo 367, autorizado o procedimento, Xanair 6225. D5 no 7, Juliette pro 4, seguindo a aeronave da zona reboque. Reportar outra frequência. Autorizado, Juliette pro 4, seguindo a aeronave da zona. No meio, salas 24, direito, ano 209. Direito, 209, boa 99 da meia. Ano 961, decolagem autorizada, vento, ano 20 graus, 79. Decolagem autorizada, no 0, boa 961. Salvador, bom dia, 99 da meia, então. 99 no 6 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, na vaga no 6. A 225, a torre informa que não está chovendo sobre o aeródromo e a pista está seca. Muito obrigado. E o 5973 aciona identificação dessa via chegada à Mari para o nível 050, ajuste no 0 no 3. É, aguarde para fazer o procedimento NDB Zulu da pista 1 0. Uno 91, decolado 225, controle 120, correção 119, decimal 8. 198, bom dia. Salvador, bom dia. Uno 961, decolou na sua escuta. 961, contato radar decolagem de suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL para 360, 961. Reboque finalizado, muito obrigado pela atenção e um bom dia. Bom dia. Antes da Juliette, 99 no meio. Juliette pro 2. Juliette pro 2, 99 no meio. Estabilizado na final da 10-6235 visual. Canal 6225, Atlético Nacional, chame torre 1-1-8-9-5. 1895, obrigado. Salvador, Canal 6225, estabilizado na RNAV da 10. Xanem 225, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 79. Livre pouso, pista 10, Xanem 2-6. Hotel, confirme ali, pista de decolagem do Pátio 50. Sede, autorizado Sierra Bravo Mike Oster, nível 095, decola 17, esquerda, no corredor forte, estritando o meu pé, corrigindo, sobe 095, o meu Vitor Hotel, responde 5... 0271, controle 120, 119, decimal 8. Quatro a bordo. Três. 03, transportando enfermo. Para acionamento, táxi de decolagem 14-1895, ajuste no 0 no 3. Boa viagem, o meu Vitor Hotel. Salve Salvador, bom dia. 3890, centro da Gulf na 8. Aguarde quando prepare a PUCA, o 3890. PUCA, aguardando. Código do Adélio, versionamento de Chimitraque. Chalamé 225, solo 30, direita 1219. Direita 1219, Chanel 6. TAP 21 para o procedimento NDB Zulu, reporte estabilizado. É 225, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 625. Então, dessa via, chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 013. Confirme o ajuste. 1013. Via chegada a Mari, filial 9972, poderia voar para o Itap agora? Mantenha via, o Sideral 9972 é o número 2 na aproximação. Obrigado, mantenha via. 961 no Chame Recife, na frequência 1251, secundário 12835. 251, 2835, bom dia. Copia. 3290. Recife 330 autorizado via Pezulu 97. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, no perfil da Pucajã Maracaju. 5507 transponder, controle 1119 desse 80. Autorizado 330, Recife. Da Pezulu 17, decola da 10, curva à esquerda, Pucajã Maracaju. Transponder 507, controle 198. Correto, chame pronto na 8. Cobertura Delta, que está autorizada, reporte ponto de espera da Romeu. Senegal no 0, 1 no 3. 5 Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, Autorizado, chame táxi. Autorizado, Doutor, está autorizado o ingresso no site, a porta aérea pronta. O 5973, complete a final e chame torre 182995. 182995. Proteção, decolagem autorizada, pistola 7, vento 110 graus, 7 nós. E o 5973, continua a aproximação, aguarde pista livre, QNH 1013. Aguardando pista livre aqui, 5973. Salvador, boa noite, bom dia, boa noite, 7, 4, 1, 8, 0, para o 60. Hotel decolado 36, mantém o setor sul do campo, aguardar instruções para o cruzamento do estão no zero. Terra nave agora nacional, aproximadamente 5 meses. Gente, vai manter o setor sul do hotel. 5973, vamos autorizar para o estão no zero, vento 110 graus, 7 nós, forma o tráfego Papa Alfa 34, mantendo o setor sul do campo. Decolou agora da pistola 7, não interfere com a sua aproximação. 5973, livre pouso, porque está no hotel. Salvador, boa noite, bom dia. Hotel, mostrando Romeu, Vitor Hotel, condição de manter pena contra o vento da 1-0 para aeronave. Indicação desta via chegada a Bonfi para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Via, 4 mil, 3, 1-7, 1-7, 1-7. Federal 9972, após ETAP, Rui Duna, desce para 2 mil pés, ajuste no 0113, autorizado para o procedimento NDB Zulu da pista 10. Após ETAP, Duna, 2 mil pés, 1013, NDB Zulu da 10, autorizado, Federal.